Pacífico é o oceano. Eu sou essa catofilha. E tipo, ilusão. A gente morre e fica tudo aí. Herdeiro, quem nasceu pra guardar dinheiro é banco e miaíro. Desculpa aí, mas essa de casar não é comigo. Ali já és um amigo que vai virar marido. Onde pensar eu fico mal, minha vida sem sabadão. Camarote, open bar, festinha particular. Onde pensar me dá arrepio, chega, bate um calafrio. Ser só de uma mulher, repetir de Madalé. E aqui na balada tá bebendo. Eu sinto muito por você que está perdendo. Quero fartura na minha cama e amor, minha mãe já me ama e pra mim já tá valendo. E aqui na balada tá bebendo. Eu sinto muito por você que está perdendo. Que tipo? Quero fartura na minha cama e amor, minha mãe já me ama e pra mim já tá valendo. Que ilusão. Que sonho descarado. Aqui, ó. Onde pensar eu fico mal, minha vida sem sabadão. Camarote, open bar, festinha particular. De pensar me arrepio, chega, bate o calafrio. Ser só de uma mulher, repetir de mais alé. Que tipo? Vai! Eu disse aqui na balada tá fervendo. Eu sinto muito por você que está perdendo. Quero fartura na minha cama. Amor, minha mãe já me ama e pra mim já tá valendo. E aqui na balada tá bebendo. Eu sinto muito por você que está perdendo. Quero fartura na minha cama. Amor, minha mãe já me ama e pra mim já tá valendo. Sabe onde eu tô?